Boa noite. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2014, estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, levado até você pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, www.cepaulodetarso.org.br. O programa de hoje é a continuação do programa passado, onde nós vamos continuar falando sobre as leis morais. E uma adaptação que nós resolvemos fazer é que, como o assunto é bastante extenso e, como no geral, esse assunto é tema de um ano de estudo nos cursos do Espiritismo, o segundo ano básico trata exatamente das leis morais. Então, nós decidimos por dar um pouco mais de tempo para cada uma das leis. Nesse programa de hoje, nós vamos abordar a lei da sociedade e a lei do progresso, ficando para os próximos programas a lei da igualdade, a lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade, e também vamos falar sobre perfeição moral. Talvez tenhamos aí entre 3 e 4 programas para que nós possamos cobrir com uma profundidade pequena, mas ainda um pouco mais satisfatória, todas as leis morais que temos que apresentar. Estamos aqui com os nossos amigos Cláudio e Marcelo e vamos dar início a essa transmissão. Boa noite, Marcelo. Para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos aqui discutindo os conceitos propostos pela doutrina espírita e também para aprendermos um pouco mais. Boa noite, Cláudio. Suas considerações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos ouvem. É gratificante estarmos mais uma vez aqui reunidos para tratarmos de um assunto gratificante e importante para o nosso entendimento da parte do estudo científico da doutrina espírita. Perfeito. Então vamos dar continuidade à continuação, né, das leis morais, e a gente começa pela lei de sociedade. Todo o estudo de hoje é baseado na obra O Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra que o Kardec escreveu, né, auxiliado pelos benfeitores espirituais, onde ele pôde compilar mais de 1.000 perguntas que foram elaboradas para os benfeitores espirituais. E o interessante dessas perguntas, só um breve comentário, é que essas perguntas foram enviadas não apenas a um médium, mas o Kardec elaborou essas 1.019 questões que constam lá em O Livro dos Espíritos, encaminhou essas questões para vários médiums de vários pontos, principalmente lá da Europa, que ele tinha mais facilidade de resolver, de receber as indagações. Vocês se lembram que em 1850 não havia facilidade de transporte, né? Então era muito frequente ainda a receber os correios pela carruagem, pelos emissários dos correios, através do cavalo, né, muitas vezes. E então uma indagação que ele emitia para uma determinada localidade, muitas vezes ele recebia a resposta 3, 4, 5 dias depois, né, dependendo da distância lá da cidade de Paris, né? E assim foi feita esta obra. Então, através dessa técnica utilizada, que é a técnica da universalidade da opinião dos espíritos, então ele pôde, através da análise das questões que foram enviadas, ele pôde constatar que as respostas eram uniformes, as respostas eram as mesmas. E ele constatou também, lógico, né, uma linguagem superior, uma linguagem muito elevada, através dos conceitos de filosofia, dos conceitos de sociologia, de caráter muito progressivo para a época, em que Kardec viveu. E aí, na lei de sociedade, é a primeira pergunta. Nós até comentávamos aqui, né, Cláudio, que o Kardec, ó, a pergunta já é, já dá um simpósio de sociologia, né? Então Kardec pergunta assim: a vida social é natural? E aí, Cláudio? Então, e os benfeitores espirituais, eles responderam: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, até nós estávamos comentando aqui, como a palavra, ela é importante na vida em sociedade, né? Porque às vezes a gente vê pessoas aí que ficam horas uma à frente da outra e não tem oportunidade de trocar alguma palavra. E quando alguém se propõe a dirigir a primeira palavra àquela pessoa, acaba se tornando um diálogo até importante e gratificante. E demonstra uma troca de conhecimento, uma troca de informações, e que acaba, até em alguns casos, se transformando numa amizade que pode ser duradoura. Então, essa lei de sociedade, em que Kardec tanto se preocupou e obteve essas respostas, é muito importante. E a comunicação, o dom da palavra, é um fator primordial para que se prevaleça essa lei de sociedade. O Marcelo falou agora do Livro dos Espíritos, e nós também estávamos comentando antes do programa, de que as leis naturais, ou a lei natural, a lei divina, Kardec, ele destinou das 1019 até mais, porque tem perguntas que se desdobram em A e B. Se subdividem, exatamente. Então, tem mais do que 1019 ou 1020 perguntas. E das leis morais, aquele que tem a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos vai ver que das perguntas de 614 a 920 ou 929, se não me engano, são todas correspondendo, relativas à lei, às leis morais. Exato. Para ver como realmente as leis morais são importantes na vida do homem, no seu campo evolutivo, na sua maneira de entender a vida e poder viver mais tranquilo e compreender melhor a vida, né? Sem dúvida, Cláudio. E é interessante porque nós vamos comentar um pouquinho adiante, que é sobre a lei de liberdade, e na questão como que é importante, né, a nossa vida de relação, como é importante nós vivermos ou aprendermos a viver em sociedade, não em isolamento, né? Então, na questão 800, só um instante, por favor. Na questão um pouquinho adiante, relativo à lei da liberdade, o Kardec, ele pergunta para os benfeitores espirituais qual seria a posição do homem se ele vivesse em isolamento. E se ele, ou melhor, qual seria se o homem, se é possível ao homem ele viver com liberdade absoluta, né? Aí então os benfeitores dizem que a liberdade absoluta não é possível de se viver aqui no nosso planeta, porque para que isso ocorresse, você deveria viver como o eremita no deserto, né? E uma vez, a partir do momento que você se relaciona com outra pessoa, Então, essa outra pessoa, você tem que respeitá-la em seus direitos e em suas obrigações. Então, a partir do momento que você convive com outra pessoa, você certamente tem que respeitar a sua caminhada e os seus direitos. Então, daí a importância, né, de nós aprendermos a viver em sociedade. É, tanto é que Kardec pergunta também, né? O isolamento absoluto é contrário à lei natural? E a resposta é sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então é necessário, o progresso, ele só ocorre com essa vivência mútua. É porque dois seres ou mais vivendo em conjunto, primeiro que um às vezes tem mais conhecimento e mais habilidade do que o outro, e supre o que o outro não tem condições às vezes de fazer. E também a questão da família, do núcleo familiar e até de sobrevivência. Né? Exato. De grupos. Você até me lembrou agora, Cláudio, um palestrante que uma vez veio no Paulo de Tarso, é o seu Sebastião, né? Um que é quase cego, né? Você chegou a ouvir as palestras dele? Sim, inclusive eu. Uma pessoa muito simpática, né? Eu muito conheço carinhoso. Já de muitos anos, porque a mesma casa nós frequentávamos em São Bernardo do Campo. Ah, você frequentava a mesma casa que ele? Obreiros da vida eterna. Obreiros do Senhor. Lá em São Bernardo, no Rude Ramos. Muito legal. E ele faz uma palestra muito inspirada, né? Uma palestra assim que ele transmite assim, todo o carinho, todo o amor, né? Todo o aprendizado. E a impressão que a gente tem é que ele é um senhor de poucas letras, né? Que não teve oportunidade de estudar, por exemplo, em nível superior, né, ou nível universitário, né, como nós dizemos. E nem por isso nós o consideramos menos do que nós, né? Pelo contrário. Tanto é que esse comentário que nós vamos fazer nos é muito grato ao coração, porque uma ocasião ele falou assim, né, ele falou assim no início de uma palestra, ele falou que ele daria a receita de como se deve educar um filho. E ele falou isso no início da palestra e desenvolveu a palestra tal, e no final da palestra ninguém tocou no assunto, né? Acho que foi de propósito, inclusive, né? Só que como eu guardei essa história, né, o comentário, aí eu perguntei para ele: escuta, mas qual que é o segredo de educar um filho tal, né? Aí ele falou: olha, para educar um filho nós precisamos de três coisas. Primeiro, é um prato de comida por dia, né? Ou seja, atender às necessidades materiais. Segundo, é amor e carinho, que ninguém sobrevive sem amor e sem carinho. E terceiro, é dar bons exemplos para os nossos filhos. Exemplo de trabalho, de honestidade, de coragem diante das dificuldades, exemplo de estudo, né? Então, se a minha vizinha ou o meu vizinho não quer ensinar o filho a ser honesto, a ser trabalhador, problema dele. Ele que vai enfrentar depois as consequências desse seu ato, né? Ou seja, depois ele vai visitar o filho naqueles famosos três C's, né? Ou seja, vai visitar o filho ou no cemitério, ou na cadeia, ou empurrar o filho na cadeira de rodas, né? Então veja você, Cláudio, que um ensinamento tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, né? E que partiu do nosso Sebastião, né? Que você bem o conheceu e você sabe que ele certamente ele não tinha o nível universitário, né? Não, realmente não. Ele, inclusive, a profissão dele era uma profissão simples, ele era pedreiro. E sabe como? E ele teve um problema de visão, e que foi reduzida a visão dele. Nossa, ele enxerga muito pouco. Há muitos anos. Há muitos anos, é. E sabe como ele estudou e leu as obras de Kardec? De Kardec. E outras. E outras. A filha dele lia para ele. Nossa, que maravilha. E ele então, e uma memória fantástica a dele. É, porque a filha lia e ele ia memorizando. E as palestras dele são espetaculares. São encantadoras. É, realmente. Aprendi muito com ele. É, veja você, né? Você está me lembrando, né, que a filha contribuiu com o aprendizado dele, né, devido à deficiência visual, através da leitura, né? E será que nós também não podemos fazer o mesmo com os nossos familiares que num determinado momento encontram-se com as mais variadas deficiências? Será que nós também não podemos fazer o mesmo lendo para as pessoas que são cegas, lendo para as pessoas que se encontram no final da existência, né, vivendo já doenças de difícil controle, de difícil resolução? Porque muitas vezes nós, sobretudo lendo essas obras espíritas, não digo isso não com caráter de fanatismo, né, mas digo isso porque quando essas pessoas estão nesse momento de fragilidade, as leituras que falam sobre a vida no mundo espiritual, elas servem como um consolo muito grande. Sem dúvida. E também um preparo para a sua desencarnação que se avizinha, né? É verdade. Tem muitos que realmente talvez não compreendam, mas uma grande parte sim. Uma particularidade do Sr. Sebastião é que ele perdeu um filho, né? Sim, eu lembro que ele fazia menção na palestra. Quando ele perdeu o filho, ele tinha, naquela noite, ele tinha uma palestra para fazer. E ele não deixou de fazer a palestra. Não deixou de fazer. Ele foi, fez a palestra e depois voltou para velar o filho pro velório. Então, ele tinha, assim, um comprometimento muito grande com aquilo que ele tratava e aquilo que ele realmente combinava em fazer. Sim, sim. Ele colocava a fé em prática, né? Exatamente. Maravilha. Então, e aí, só eu achei, assim, corretamente aquilo que o Kardec perguntou na lei da liberdade, né? Que faz uma confirmação com esse comentário que nós fizemos do isolamento absoluto, né? Então, que a lei da liberdade nós vamos mais adiante. Mas eu só estou puxando um pouquinho adiante. Ela se relaciona, né? O Kardec fala assim: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Aí a outra pergunta, né, que é 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A condição do eremita no deserto, né? Ou seja, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. É interessante, é verdade. Porque desde que você precisa respeitar os seus limites em relação ao próximo, você já fica com uma certa limitação. Você não tem a liberdade plena para isso. Alguns podem até se isolarem, né? Mas esse isolamento, ele pode até permanecer durante a vida, mas isso não lhe traz uma satisfação. É uma fuga psicológica, é uma fuga da realidade, né, Cláudio? E essa fuga, esse isolamento, né? Porque essas pessoas que fogem de si próprias, muitas vezes elas fogem de si próprias devido a frustrações, devido a decepções que elas viveram, não, ou que vivenciaram. E essas frustrações, mal resolvidas fazem com que elas se sintam desiludidas do ser humano, se sintam desiludidas da convivência em sociedade, né? E isso acaba acarretando essa fuga psicológica, e é, de certa forma, o que nós encontramos. Lógico que o comentário que eu vou fazer, eu não vou generalizar, mas é muito comum nós encontrarmos pessoas que vivem sozinhas em suas residências, acompanhadas de inúmeros animais domésticos, né? Sejam cães, gatos, enfim, né? Uma série de animais domésticos, né? Eu conheço uma amiga, né? Que ela tem mais de 100 cachorros que ela cuida, né? E ela vive sozinha. Então, ela como outras pessoas em situação semelhante, elas se desencantaram do ser humano e acabam levando a frustração desse convívio com o ser humano para um novo relacionamento com a vida dos animais. E realmente os animais, os cachorros, os gatos, eles são mesmo uma gracinha. Mas será, o questionamento que nós fazemos, né? Será que essas decepções, essas frustrações que nós temos no relacionamento de sociedade com o homem de maneira geral, será que essas frustrações, essas decepções não são ou não serão lições proveitosas para nós desenvolvermos a humildade, para desenvolvermos a solidariedade, para aprendermos com a situação ou com aquela situação mais ou menos amarga? É, de fato, nós aprendemos a corrigir alguns problemas que nós temos em confronto com um semelhante. Agora, esses casos que você relatou, de pessoas que se isolam e cuidam dos animais, no fundo até acaba sendo uma ocorrência natural para proteção desses animais também. Porque tudo se encadeia, tudo, né? Tudo se encadeia. É interessante, porque o que seria desses animais se não tivessem essas pessoas? Não, sem dúvida, né? E nós nos recordamos, né, Cláudio, que até meados da década de 70, eu me lembro bem disso, né? Que até meados da década de 70 ninguém falava em ecologia, ninguém falava em proteção dos animais, né? Eu até me recordo daquela atriz Brigitte Bardot, né? Aquela atriz francesa, belíssima por sinal. Que ela foi uma das primeiras pessoas a levantar a bandeira da proteção dos animais, né? Então quando as pessoas... Daí que começaram a ter as associações de defesa dos animais, né? Que foram se disseminando pelos vários países, né? Não só do Ocidente, como do Oriente, né? E tem um caso que eu estava pesquisando, né, que eu estava um pouco curioso com relação ao autismo, né, que é um isolamento não consciente, não, como é que se diz, a pessoa não toma a decisão, né, ela realmente nasce com esse problema. Mas uma coisa interessante, teve um casal que levou uma criança com autismo para o Chico, naquelas visitas que ele fazia, né, e o Chico falou o seguinte: o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. Os médiuns também. Por vezes, principalmente os solteiros, sofrem desse mal, pois que vivem sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da Terra. É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. E Chico exemplificou com ele mesmo: veja bem, o que é que me interessa na Terra? A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só quero o necessário para sobreviver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos e meus cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito, porque se eu não me ligar em alguma coisa, eu deixo vocês. né? O Chico contando isso daí. E ele termina essa conversa dizendo o seguinte: é preciso que os pais dessas crianças que têm autismo conversem muito com ela, ainda que ela não devolva, essa, não retribua, né? Principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. E aí, viu, Guilherme, você me faz lembrar também que essa receita que o Chico dá, que o Chico oferece, convidando a mãe principalmente, mas o pai também, né, que o pai também é co-responsável, né, co-criador. Então, o Chico não faz menção aí nessa fonte que você pesquisou, mas o pessoal da psicologia, eles nos ensinam que é muito importante nós conversarmos com os nossos filhos em espírito, principalmente quando eles adormecem, né? Então, após 30, 40 minutos que eles adormeceram, nós podemos ter um diálogo mental com os nossos filhos, incentivando-os a valorizar mais as coisas espirituais, incentivando-os ao estudo, incentivando-os ao trabalho, né, que mais ou menos em curto tempo ele vai iniciar essas suas atividades, né? Enfim, a ter uma conduta de um comportamento ético elevado, né? E então, esse diálogo que o Chico propõe para as pessoas com autismo é muito legal. É muito legal e também me remete a esse relacionamento que nós podemos ter com os nossos filhos que não são portadores dessa patologia. Isso, e mencionando a fonte, para quem quiser pesquisar um pouco mais, é o grupo de estudo Allan Kardec, tá? Existe um grupo de estudo Allan Kardec, vocês podem procurar na própria internet, e isso daí faz parte de um texto que não foi psicografado, foi escrito pelo Carlos Baccelli relatando uma conversa com pais e filho autista que ele presenciou. Então essa é a fonte. Para quem tiver curiosidade, pode procurar no grupo allankardec.blogspot.com.br. Beleza. E no encerramento desse capítulo que envolve a lei de sociedade, o Kardec faz uma colocação que é muito atualizada, né? Então veja você, ele faz essa pergunta em 1855, 1856, a obra foi editada, veio a público em 1857. A pergunta é assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, qual seria o resultado para a sociedade quando nós não valorizarmos a família como se deve valorizar? Aí os benfeitores espirituais respondem: uma recrudescência do egoísmo, um retorno acentuado do egoísmo. E o egoísmo, infelizmente, sem dúvida, tem tido uma importância muito grande, sobretudo em nosso país que ainda impera aquela lei de Gerson, aquela lei de levar vantagem, você tem que levar vantagem sobre os outros, né? A lei de não se importar com as necessidades alheias, a lei de não se importar com a solidariedade. Então nós devemos estar muito atentos para impedir que haja essa frouxidão nos laços de família. Muito pelo contrário, né? Nós devemos nos esforçar para que esses laços sejam cada vez mais fortalecidos. E o Guilherme lembrou bem aqui que no nosso livro de estudo do curso básico de Espiritismo, ele tem na aula da Lei de Sociedade, na parte B, que Jesus, ele deu uma demonstração muito grande quando ele chama a todos de meus irmãos. Então, a sociedade, quando ela se tornar, quando os homens se tornarem todos irmãos, a Terra vai ser uma maravilha, porque ainda pelos interesses, pela individualidade, ainda muitos se fecham em famílias ou em grupos sociais e não se interessam por amplitude disso. Mas hoje a gente vê nas redes sociais, né, da internet, que tem sempre alguém que quer ter o maior número de pessoas para relacionamento. E lembrando lá Jesus, lá atrás, Jesus, quando ele estava falando das coisas, das leis divinas, para aquele público que o acompanhava naquela época, e vieram chamá-lo dizendo: ó, lá fora está a sua mãe e seus irmãos te chamando. E ele então, estendendo a mão, falou: mas quem é os meus irmãos e minha mãe? São aqueles que me compreendem, aqueles que estão comigo. Então ele deu uma demonstração dessa fantástica lei de sociedade, porque o dia que a humanidade e os homens se considerarem todos efetivamente irmãos na família universal, que um dia nós vamos reconhecer, essa é a gratificante lei de sociedade, onde a humanidade vai viver mais feliz. O egoísmo não vai predominar, né, Cláudio? Sem dúvida, né? O egoísmo, o orgulho, né? E aí, eu só gostaria de fazer uma menção daquele conceito que nós aprendemos e agradecemos à professora Anete Guimarães, que ela define muito bem o egoísmo, né? O egoísmo é assim: primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Então nós devemos estar atentos para, ao contrário, para pensarmos em nós em último lugar e pensarmos em primeiro lugar nos outros, nas pessoas que nós convivemos, sim, também. Porque o próximo, mais próximo de nós, são os nossos familiares, sem dúvida. Mas também nós devemos estar atentos para ampliarmos esta família espiritual. Podemos fazer um primeiro intervalo, Cláudio ou Guilherme? Primeiro intervalo musical? Podemos fazer, sim. E nós vamos escutar uma música muito bonita do grupo chamado Cancioneiro Espírita. E a música se chama Quanto Tempo. E a música fala sobre nós que sempre nos questionamos quantas vezes vamos ter que reencarnar, quantas assinaturas diferentes teremos que assinar até que possamos nos tornar espíritos sem necessidade de reencarnação. A mensagem da música é muito bonita, que diz que justamente depende somente de nós, da gente seguir as leis divinas. Então ficamos aqui nesse intervalo com essa música. Eu sei que é a hora do toalete, é a hora que o pessoal faz uma pausa, mas depois escutem com calma no podcast ou no YouTube, que ela é muito bonita e tem uma mensagem muito interessante. Quantos corpos terei que ver? ensinar. Quantas vezes me farás criança pra entender que tu és o vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer. Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu Muito bom, Guilherme, muito bom, Cláudio, amigos, amigos ouvintes. Realmente essa composição, uma composição belíssima, ao mesmo tempo em que é de uma simplicidade a toda a prova. Bem, então vamos dar continuidade aqui ao estudo das leis, e agora nós vamos passar para a lei do progresso. Podemos passar, companheiros? Tem algum comentário que vocês gostariam de acrescentar ainda relativos à lei de sociedade? É, são um detalhe na lei de sociedade. Fica à vontade, Cláudio. Que também se pergunta se o voto de silêncio é importante, né, para a sociedade. E também a resposta é que os benfeitores espirituais. A resposta é sensacional, né? Cláudio, eu vou pode até fazer, ler. Pode fazer. Eu vou ler, aí você dá a resposta, né? Não, pode falar. Ó, que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? E a resposta qual é? Satisfação egoísta, não é? Porque é um duplo egoísmo também, né? Sem dúvida. É que quando eles perguntam, né? Na 772, né? Então ele pergunta assim: que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Aí os benfeitores respondem assim: perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu, né? Ou seja, por que Deus deu a palavra então? Você vai fazer silêncio com que finalidade? Né? Realmente, é interessante essa colocação, porque o voto de silêncio, ele praticamente não auxilia em nada. Né? Se nós temos a condição de nos comunicarmos através da palavra, da fala, para que o voto de silêncio? É uma incoerência. E também tem uma outra colocação, Marcelo, que também é na lei de sociedade, é que quando se faz o relacionamento entre os animais, né? Sim, sim. E os homens, com relação às suas crias, os seus filhos. Sim, sim. Em que os animais, eles, quando os filhos, os filhotes ficam já em condições de viverem sozinhos, os animais já deixam eles e vão continuar a sua vida. Os animais, os que produziram aquelas crias, né? A partir do momento que eles se tornam independentes, aí os pais os abandonam, né? Na pergunta 773, exato, tem essa colocação. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? E a resposta? Os animais vivem a vida material e não a vida moral, né? Então, exatamente, essa que é a diferença do ser humano, né? O ser humano tem o pensamento contínuo, tem a consciência, tem a inteligência. Agora, os animais não. Os animais, eles têm apenas a vida instintiva, apenas a vida material. E depois na 774, aí já tem mais a resposta, né? O homem tem outro destino que não a dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los, né? Teria que fazer a pergunta completa para poder entender essa questão. Então, a pergunta é assim: existem pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Aí os benfeitores respondem: o homem tem outro destino que não o destino dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Para ele, o homem, os liames sociais, as ligações sociais, são necessárias ao progresso, e os laços de família resumem essas ligações sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Olha só, o estímulo à fraternidade desde o início dos tempos, né, Cláudio? Interessante, realmente. Nós estudamos na doutrina espírita que nós caminhamos para o conhecimento e entendimento e a fraternidade da família universal. Porque como espíritos que nós somos, nós um dia nós vamos compreender e participar dessa vida espiritual, que vai ser a família universal. Sem dúvida. Por isso que muitos perguntam, né, às vezes quando se fala de reencarnação, muitos falam assim: mas eu vou ter 10 pais, 10 mães, né? Não é bem assim. E que importância que tem isso? Exatamente, né? Nós vamos ser uma família, todos irmãos, todos iguais e felizes. A importância de termos tido centenas de pais, centenas de mães, é que Deus é tão misericordioso que isso faz com que nós tenhamos centenas de espíritos que nos amam incondicionalmente e que estão trabalhando e torcendo pelo nosso progresso, né? Então, quer dizer, e também nós, de nossa parte, também fomos pais, fomos mães em outras existências e seremos em outras tantas, de tantos outros espíritos que nós vamos também nos manter afinizados, vamos desenvolver o amor, vamos desenvolver a fraternidade, né? Por isso que tudo se encadeia, né? É interessante. E o entendimento para isso é que na vida corporal nós ainda estamos num núcleo pequeno, mas no plano espiritual a coisa se amplia em grandes proporções. Sem nós dúvida. Vamos nos reencontrar e aí nós vamos ter a satisfação de sabermos que nós temos uma família espiritual. Aqui nós temos a família carnal, que nós já falamos no outro programa, né? Mas no plano espiritual nós temos a família carnal. As reencarnações são necessárias para o nosso desenvolvimento e o nosso progresso e a nossa evolução. Há um ponto que quando nós chegarmos a uma evolução tal, nós aí reconheceremos a família universal que nós temos. Todos, por afinidade, por conhecimentos, né? Por fraternidade, e não a título de pai, mãe ou irmão. Irmão seria no âmbito geral, né? De uma família universal. Exato. Mas não como um núcleo familiar, como a gente entende aqui. Aquele núcleo mais restrito, né? Isso também nos remete também a um comentário que o Kardec faz em O Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele faz essa colocação, né? A parentela corporal e a parentela espiritual, né? Que a propósito é no mesmo capítulo dessa passagem que você fez menção agora há pouco, né? De Jesus, que foram falar para Jesus que os seus pais, os seus irmãos estavam chamando por ele. E aí é aquela passagem maravilhosa que ele diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu pai e que segue as suas leis, né? Seguir os ensinamentos de Jesus é muito bonito quando a gente segue de boca, né? Agora, o negócio, a verdadeira prova é nós seguirmos os ensinamentos do mestre, seguir os exemplos através do nosso comportamento, através da nossa conduta ética, moral mais elevada. De fato, nós primeiro precisamos realmente entender Jesus, compreender os seus ensinamentos e nos desprendermos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e compreendendo os ensinamentos de Jesus, nós temos que partir para a prática. Porque eu muitas vezes digo o seguinte: nós estamos aprendendo, mas ainda estamos com dificuldade de praticar. O dia que nós realmente soubermos praticar, nós vamos nos desprender do materialismo e vamos sermos mais sublimes. Porque na prática da caridade, na prática dos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos tornar mais leves, mais tranquilos, mais felizes. E a importância que nós damos hoje às coisas materiais não vão representar muito para nós. É por isso que alguns que já conseguiram esse estágio, que nem o Guilherme falou agora, do Chico, né? Recentemente, é o que eu ia comentar. Do Chico, que o Chico falou: olha, eu agora não tenho, o meu interesse mais é pela vida espiritual, né? Mas isso ele falou depois de muitos anos de batalha, de trabalho em prol do próximo, né? Então nós também precisamos fazer isso. Sem dúvida. Esse comentário aí que o Chico fez, né, inclusive é uma das questões que se encontra em O Livro dos Espíritos, se não me engano, é naquele capítulo relativo ao supérfluo, necessário. Eu não sei se vocês falaram na semana passada, né? Nós falamos, sim. Então, aí, se não me engano, é uma parte que o Kardec pergunta o que é necessário para o espírito, uma coisa assim, né? E aí o Kardec fala que do ponto de vista material, quer dizer, os benfeitores respondem, do ponto de vista material, a posse do necessário, né? Que é o que o Chico falou, né? Exatamente. E do ponto de vista moral, é a pureza de consciência e a fé no futuro. Correto. Beleza. É, ainda só voltando um comentário que o Guilherme havia feito dessa pesquisa aí do autismo, né, Guilherme? É, numa das palestras que eu tive oportunidade de assistir, só que agora eu não vou me recordar a fonte, né? Então, o expositor, ele fez um comentário de que o autismo, ou seja, aquele que é portador do autismo, né, o autista, infelizmente, é a manifestação de um espírito que reencarnou, só que no momento da reencarnação, ele ficou muito inseguro, com muito medo de todas as provas a que ele se propôs passar, né, ou superar, e essa insegurança dos instantes mais decisivos, essa insegurança contribuiu para que houvesse esse bloqueio da sua mente, né? Então, o autista, você não consegue estabelecer relacionamento com ele, né? Ele vive naquele mundo fechado dele e é muito, muito difícil você compreendê-lo, né? Nas suas necessidades, mesmo as necessidades materiais, nas suas necessidades afetivas, né? Nós temos a oportunidade de conviver com um casal de amigos cujo filho é portador de autismo, né? E nós temos acompanhado, né, a via dolorosa que eles enfrentam, né? E agora o filho encontra-se no período da puberdade, né? No período em que ocorre também a explosão hormonal, então as dificuldades se avolumam, né? Foi bom você falar sobre isso, Marcelo. Uma pergunta: será que o caso do autismo não são aqueles espíritos que se desenvolveram muito na parte intelectual e atrofiaram a questão da moral e se isolaram com relação à questão desse desenvolvimento intelectual muito assoberbado, e com isso causou a eles uma diferença de convívio com os outros, e aí, tendo a necessidade de reencarnar, ele acaba se isolando e ficando num estágio de difícil comunicação com aqueles que caminham com ele, será? Praticamente é uma prisão, né? Então, viu, Cláudio, eu não sei te dizer assim com certeza, né? Mas quando a gente analisa as informações dos benfeitores espirituais, não só nas obras kardecianas, como nas obras do Chico, nas obras psicografadas pelo Chico, nas obras do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Então, nós observamos que todos aqueles que apresentam déficit de inteligência, os benfeitores contam que, ou revelam que no passado eles utilizaram-se de maneira equivocada dos talentos relacionados à inteligência, né? Então, como eles se utilizaram de maneira equivocada da inteligência para, ao invés de utilizá-la a benefício do bem comum, vamos dizer assim, eles se utilizaram com outras finalidades, né? Vamos dizer, com outras finalidades menos felizes, menos evoluídas, então eles acabaram acarretando uma responsabilidade muito grande na sua trajetória reencarnacionista, e acabaram atraindo um karma para si próprios que infelizmente eles acabam por se depurar nas existências subsequentes, vivendo essa verdadeira prisão, né? E o caminho, né, da família. Sim, aí tem, sem dúvida, né? E certamente os pais que estão envolvidos naquela reencarnação, certamente eles também têm uma parcela de responsabilidade, né? E Marcelo, também tem no livro Loucura e Obsessão, de Bezerra de Menezes, ele fala assim: muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas passadas, das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo pretérito. Também tem essa... Então você achou a fonte, né? Que foi essa fonte que eu observei essa fonte, Guilherme, numa preleção, numa palestra, numa exposição. E aí você acabou de citar, né? Você achou. O livro Loucura e Obsessão, de o espírito é Bezerra de Menezes, ou foi o próprio Bezerra que escreveu? Tá legal, porque tem algumas obras que o Bezerra escreveu quando encarnado, né? Uma delas, que eu me lembro bem, é A Loucura sob um Novo Prisma, entendeu? Isso ele escreveu quando encarnado, né? E nós tivemos por ocasião da visita da semana passada, né? Da visita do Andrei Moreira, né? Que nos brindou com aquela palestra brilhante, né? E também com a entrevista que ele gentilmente nos concedeu e que está disponível tanto no site quanto no podcasts, né? Da app lá do podcasts, programa Momentos Espirituais, CEPT, né? CEPT, Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós podemos encontrar no podcast a entrevista que o Andrei Moreira nos concedeu. E ele faz a revelação do Dias de Souza, né? Do espírito Dias de Souza, que psicografou uma obra através da mediunidade do nosso Andrei. E eu não sabia que o Dias de Souza tinha sido companheiro de jornada com o Bezerra de Menezes, né? E ele foi, né? O Andrei nos revelou que o Dias de Souza também foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né? No final do século XIX, e eles trabalharam juntos, ele e o Bezerra, né? Então foi uma informação que nos deixou agradavelmente surpresos, né? Bem, Guilherme, eu acho que valeria a pena nós fazermos mais um intervalo musical, e aí quando retornarmos, aí sim entraremos em A Lei do Progresso. Muito bem, e vamos então ficar com uma música muito bonita, por sinal, já que estamos falando dele, Nino Bezerra de Menezes. Ouvinte, bom amigo, amado benfeitor, nas luzes do infinito de cintilações, ouvinte, amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos. pecadoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divino que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Então, dando continuidade ao nosso programa Momentos Espirituais, agora nós vamos entrar no capítulo intitulado Lei do Progresso, que o Kardec certamente elaborou com muito carinho, muita precisão e muita inspiração dos benfeitores espirituais, a tal ponto que uma análise mais profunda de cada questão pode, sem dúvida, nos remeter a um simpósio, pode nos remeter a uma discussão mais ampla, inclusive envolvendo, né, os nossos cientistas da atualidade na área da sociologia. E então o Kardec pergunta assim para os benfeitores espirituais na primeira pergunta, né, da Lei do Progresso: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Aí os benfeitores respondem que não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Na pergunta seguinte, o Kardec fala assim: no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo, num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o estado da mais perfeita felicidade terrena? Então, existem pessoas que até hoje pensam, que falam assim, né? Olha, na minha época a vida era mais tranquila, nós tínhamos mais uma felicidade muito maior, né? É muito comum a gente ouvir esses comentários, né? Então é mais ou menos essa a pergunta que o Kardec faz, né? Que pensar da opinião dos que considerem esse estado natural como o estado da mais perfeita felicidade terrena? Aí os benfeitores respondem: que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou seja, isso demonstra a imaturidade psicológica em que nos encontramos, porque ainda damos muito valor para as coisas materiais em prejuízo das coisas espirituais. Agora, olha só essa, hein, Cláudio. O homem pode retrogradar para o estado natural? Aí os benfeitores deixam bem claro: não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retroceder para sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Certamente, todos nós todos nós sabemos, através dos estudos de sociologia, de arqueologia e tantos outros, como que era a vida na época em que morávamos nas cavernas. Mas o ser humano já abandonou as cavernas há muito tempo. Então, certamente, não tem mais, não tem lógica, não tem bom senso, não tem racionalidade nós imaginarmos que retornar àquilo que seria o mundo primitivo, aquilo que seria o mundo das cavernas, a época das cavernas, em que nós apenas lutávamos apenas para sobrevivermos, né? Que isso seria um avanço. Então, é muita infantilidade nós considerarmos dessa maneira. Pelo contrário, né? O homem, como é o único animal inteligente, o único animal que tem pensamento contínuo, certamente já desenvolveu vários passos para no sentido do progresso incessante, né? E os benfeitores espirituais deixam bem claro isso, né? Que o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Bem, um pouquinho adiante, os benfeitores, o Kardec deixa lá, ele coloca um subtítulo como Marcha do Progresso, né? E nessa Marcha do Progresso, o Kardec pergunta assim: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Aí os benfeitores respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Em parte, é aquilo que o nosso amigo Andrei veio nos trazer, nos ensinar em sua palestra na semana passada, aqui no Paulo de Tarso, quando ele nos diz, né, que os benfeitores espirituais, se eles pensassem apenas em si próprios, eles dariam continuidade à sua evolução no mundo espiritual em que ele faz parte, ou então em outros planetas mais adiantados. Mas como eles têm muito amor, têm muito carinho, muito amor, muita consideração por nós encarnados que ainda nos encontramos atrasados do ponto de vista moral, do ponto de vista e também do ponto de vista intelectual, então o que que eles fazem? Eles pedem uma nova existência para que eles sejam úteis e que eles possam nos auxiliar a desenvolvermos esses talentos relativos tanto à esfera intelectual quanto a esfera moral, a esfera do comportamento ético mais elevado. E é mais ou menos isso que aconteceu com o nosso Bezerra de Menezes. Acho que o Cláudio sabe dessa história, né, Cláudio? De que o Bezerra atingiu um nível de progresso tão alto, né, que o espírito de Maria Santíssima o convidou para ele dar continuidade à sua marcha progressiva em outros planetas, né? E o que que aconteceu com ele, Cláudio? Você se lembra? Então, aí é o seguinte: ele realmente teve esse convite, né? Que ele poderia dar continuidade ao seu progresso em esferas mais elevadas. Mas ele pediu a Maria que intercedesse por ele, concedendo-lhe mais 200 anos de existência, 200 anos de tempo terreno, para que ele pudesse auxiliar os irmãos que ele tanto ama aqui do nosso planeta e em particular do nosso país, né? Isso ocorreu já faz uns 50 anos aproximadamente, né? O convite foi para que ele já começasse a acompanhar a formação de um novo planeta, né? Para que ele pudesse governar esse planeta. Exatamente. Então você já imagina o grau de superioridade espiritual que ele já se encontra, né? Nessa marcha do progresso, né, na lei do progresso, essa lei do progresso ela ocorre porque os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social, mesmo que informal. Então aquele que se desenvolve um pouco mais, ele tem as condições de ajudar aqueles que ainda não alcançaram o estágio que ele chegou. Agora, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, né? Sem dúvida. Mas ele sempre decorre do avanço da evolução intelectual. Observamos, contudo, que o progresso moral é uma consequência dessa evolução, mas nem sempre o segue de imediato, sendo a evolução uma decorrência da maturidade intelectual. E poderá conduzir o homem ao progresso por fazê-lo compreender o que é bem e o que é o mal. E o homem, a partir dessa conquista, poderá livremente escolher o seu próprio caminho e o crescimento da vida espiritual, já que desenvolveu o seu livre-arbítrio. E essa conquista amplia a sua inteligência e, paralelamente, aumenta a sua responsabilidade em relação aos seus próprios atos. Então, essa lei de progresso, ela é uma lei que o homem não tem como fugir. Ela é gradativa, não vai realmente acontecer no mesmo patamar para todos, no mesmo momento, mas aquele que vai alcançando a sua parte intelectual e desenvolve a sua parte espiritual, sabendo utilizar o seu livre-arbítrio, entendendo o que é o bem e o que é o mal, ele então tem esse progresso garantido para a sua vida melhor no seu campo evolutivo. E Cláudio, na verdade, nenhuma das leis naturais o homem tem como fugir, né? E uma coisa que me chama a atenção, eu fico imaginando se nós tivéssemos vivido, e talvez até vivemos e não sabemos, na época de Jesus, e tá ali junto com ele quando de um milagre que ele tenha realizado, né? Então a gente ali teria certeza totalmente absoluta, né? Existe até aquela coisa que dizem que os discípulos não tinham fé, eles sabiam, né? Que fé muitas vezes é acreditar no que você não vê. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Tem muita gente ainda que questiona um pouco a questão de espiritualidade, seja através de qualquer religião, as pessoas que são os ateus, né? E sem querer criticar ninguém, cada um tem a sua preferência, seu entendimento, mas já que a gente está falando aqui de espiritismo, e já que o espiritismo é aquela fé raciocinada, a gente vê que a ciência, quanto mais ela vai evoluindo e mudando, mas ela vai se aproximando ao que a gente aprende no espiritismo, que não muda, né? São coisas que a gente aprende. Então tem alguns conceitos como, por exemplo, o éter, né? Que é falado para a gente em alguns livros, depois eu até posso procurar referência aqui, que é muito complicado para a gente aqui encarnado entender, né? Que a gente pense nisso só como fluido universal e tudo mais, mas a ciência, conforme vai destrinchando a física, a química, a gente vai descobrindo que realmente faz todo sentido aquilo que já tem há muito tempo codificado na doutrina. E, fazendo um paralelo, assim também é com o progresso da legislação humana, né? As revisões dos códigos que a gente tem de legislação humana, né, elas vão mudando, infelizmente, a passos lentos e, infelizmente, muito pouco obedecidas, mas a gente vê que as leis naturais, elas são imutáveis, né, porque ela vem de Deus. E tudo que a gente vai vendo de adaptação e mudanças nas leis humanas, cada vez mais elas vão se aproximando das leis naturais, assim como a ciência vai cada vez mais se aproximando aquilo que, mesmo não entendendo, a gente aprende do mundo espiritual. Então, também falando desse progresso, né, da legislação humana, a gente pode traçar esse paralelo e ver o progresso desse aspecto também. O espírito, sempre que ele reencarna, ele dá mais um passo no caminho do progresso. A moral e a inteligência são duas forças no interior do homem, que somente se equilibram ao longo do tempo. O homem não tem, contudo, o poder de deter a marcha do progresso, embora, por vezes, ele tenta entravá-lo para satisfazer as suas ambições particularistas. Os homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade regredir são, em verdade, pobres seres em que, se opondo às leis divinas, serão levados de rodão pela própria torrente que procuram deter. Que foi o que aconteceu lá no sistema de Capela, né? Então, lá no sistema de Capela, houve um progresso daquela humanidade num estágio bem avançado, só que milhões de espíritos que lá se localizavam estavam impedindo a continuidade do progresso, principalmente do progresso na parte moral daquele planeta, daquele sistema, né, do sistema de Capela. Aí, como eles foram dadas várias oportunidades e esses espíritos se mantinham recalcitrantes, se mantinham teimosos em não modificar o seu comportamento, o que que aconteceu com eles? Eles foram exilados para um mundo mais primitivo, que são os nossos irmãos que vieram de Capela, ou seja, os hindus, os indo-europeus, né, que são os hindus e os arianos, os nossos irmãos hebreus e os nossos irmãos egípcios, né, daquela civilização egípcia antiga, né, não os egípcios atuais, né, dos egípcios antigos. Por isso que, quando nós estudamos a parte científica da doutrina espírita, que às vezes os leigos não entendem, mas que um dia vão entender isso, de que nós somos uma energia vibracional. E essa energia vibracional, nós adquirimos os estágios de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual e moral, que são duas forças que precisam ter estágios de equilíbrio para que a gente consiga ter uma ação fluídica a nos envolver, que se compõe até com o nosso estágio de progresso perispiritual. E que, se nós não acompanharmos esse desenvolvimento, como ocorreu em Capela, nós, exatamente, não somos compatíveis de continuar naquele ambiente. Naquele ambiente, exatamente. E aí nós somos expurgados para um ambiente igual ao que nós nos igualamos. Ao que nós somos portadores. Ou até um pouco mais inferiorizado. Porque, mais grosseiro, né? Mais grosseiro, porque a nossa intelectualidade vai contribuir, porque nada se perde, né? Se perde na intenção e nos propósitos de Deus para com os espíritos. No encadeamento do progresso. Exatamente. E isso acaba utilizando esses espíritos para retornarem a um período onde eles vão auxiliar o progresso, às vezes até um progresso material, mas que logo em seguida eles vão ter a oportunidade de desenvolver o progresso moral. E quando isso ocorrer, eles retornam para o estágio de planetas e mundos mais superiores. Não, queria fazer só uma referência. Quando eu estava falando do éter agora há pouco, o livro é O Consolador, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, e tem aquela pergunta: como poderemos compreender o éter? E, dentre outras coisas, Emmanuel nos diz: se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo, que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino. Então está lá na obra O Consolador. E eu queria, se vocês me permitirem, eu queria aproveitar aqui para tirar uma dúvida, né? A gente está falando uma coisa, que são as leis divinas, que na verdade a gente estuda durante um ano inteiro no curso básico no segundo ano da doutrina, né? E tem uma parte, que é a parte B desse estudo, que fala justamente do dai a César o que é de César. E eu queria, se vocês não se opuserem, eu vou ler aqui e pedir para vocês explicarem o que, que isso tem a ver com a lei do progresso. Vamos tentar? Então, vamos lá. Dizem os apóstolos, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe... Herodianos, dizer-lhe, mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dizei-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dá em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? Responderam eles, de César. Então observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando, retiraram-se. Então, isso está aqui na parte B, e eu estou aqui tentando ler e me perguntando assim, por que, que isso está aqui dentro do estudo da lei do progresso? Então, viu, meu caro Guilherme, não à toa os editores desta obra colocaram essa passagem de Jesus na lei do progresso, porque para que nós possamos obter o progresso, é importante nós cumprirmos o nosso dever. Não só o nosso dever como cidadão, o nosso dever de pessoas que moram neste ou naquele país, né, independente do país em que moremos, né? Mas cumprir as suas leis de maneira correta, e o convite que o mestre nos faz de também cumprirmos o nosso dever relativo ao nosso desenvolvimento das potencialidades espirituais que todos somos capazes, né? Essa passagem aí é uma passagem belíssima, né? Que veja você que os fariseus uma vez mais foram tentar Jesus, né? Só que Jesus é um espírito construtor de planetas, né? De altíssima inteligência, de altíssima hierarquia, né? E os judeus, não só naquela época e mesmo nos dias de hoje, é muito comum os judeus que são mais intelectualizados, mais diferenciados em seu status social, em seu status cultural, é muito comum, quando eles recebem uma pergunta, eles devolverem com outra pergunta, né? Então Jesus tem várias passagens assim, né, de Jesus no Evangelho, né? Então eles perguntaram se era lícito pagar o imposto a César, né? Aí Jesus, que conhecia a sua hipocrisia, porque se eles estavam tão revoltados, por que que eles andavam com as moedas de César? Ou seja, eles também faziam as negociações utilizando os denários do Império Romano, né? Então, se eles estavam tão revoltados, por que que eles andavam com as moedas? Por isso que Jesus fala, né? Apresentai-me uma dessas moedas. Aí, lógico que Jesus sabia que a esfinge era de César, né? E aí, ele devolve a pergunta, né? De quem é essa esfinge, né? Como é que é o termo que ele usa aí, Guilherme? De quem é essa... Acho que é esfinge mesmo. Esta imagem e esta inscrição, exatamente. Aí os fariseus respondem que é de César, né? Então Jesus aproveita aquela situação para nos dar a importância a importância do cumprimento do nosso dever, não só perante a sociedade, mas aí sim, mais importante, cumprindo também as leis de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está colocado também, Guilherme, porque as leis humanas, elas fazem parte do progresso também da humanidade. Dentro do seu estágio e da sua época. Então, na época de Jesus, na época dos romanos, no convívio lá com os judeus, a lei romana é que tinha os impostos que tinham que pagar. Era uma lei humana, que fazia parte do progresso também, porque eles precisavam de uma moeda de troca. E os romanos, lógico, eles cobravam um imposto, como até hoje nós aqui pagamos imposto, né? Porque são leis de países, de país para país, de povo para povo, às vezes elas têm algumas modificações, mas na realidade fazem parte do progresso, porque estabelecem algum sistema de conduta. E Jesus, na sua capacidade fantástica, ele, quando foi colocado em xeque para opinar sobre isso, ele foi fantástico na sua resposta, porque ele não se envolveu com as leis humanas para não causar uma comoção ou alguma coisa que pudesse interferir no convívio dos judeus com os romanos. Não, porque era uma armadilha, né, Cláudio? Se ele falasse que era lícito pagar o imposto, então Jesus ia desagradar os judeus, os hebreus, né? Os fariseus, principalmente, que era a classe dominante. E se ele falasse que não era lícito pagar, ele ia arrumar confusão com os romanos. E era o que os fariseus queriam, né? Os fariseus queriam que ele, Jesus, entrasse em contradição, porque dessa maneira ele ia para a cruz mais precocemente, né? Sem dúvida. E também ele poderia instigar a uma revolta ali que poderia causar um problema maior. Então Jesus, na sua sabedoria, ele não se comprometeu. Foi muito fantástico em dar a resposta correta, deixando os dois realmente uma lição. E me traz uma reflexão que, muito embora a gente reclame do valor pago, dos impostos e tudo mais, não é incomum a gente encontrar pessoas que ficam dando aquelas famosas cambalhotas para pagar menos impostos, né, que compram nota, que compram... E uma reflexão é o seguinte, muito embora a gente também perceba que talvez o dinheiro arrecadado de impostos não seja utilizado da melhor maneira possível pelos governantes, né, isso não quer dizer que, então, por causa disso, nós vamos nos rebelar e não pagá-los. Né? Quem está cometendo o erro não somos nós. Nós temos que cumprir as leis humanas e cobrar dos governantes que, sim, eles façam bom uso dessa verba. E, inclusive, você remeteu agora ao André Moreira, né? A gente, na entrevista que tivemos com ele na semana passada, que está no YouTube e também está disponível através do podcast, vocês podem o escutar lá, ele fala uma coisa muito interessante: cada povo tem o governo que merece. Então, se estamos aqui vivendo o que estamos vivendo, independente de partido político, mas só pelos fatos que vem acontecendo, talvez a gente esteja aqui para passar alguma prova com relação a isso. Sem dúvida. Tudo faz parte do progresso. Sem dúvida, tudo faz parte do progresso. Mas os impostos em si, né, Guilherme, Cláudio, amigos, né, os impostos em si, eles são um avanço na história da humanidade. É possível que futuramente não seja necessário a presença deles, né? Nós temos uma pálida ideia, por exemplo, daquilo que ocorre lá na colônia Nosso Lar, que o nosso André Luiz nos descreve, né? Que lá o fruto do trabalho é revertido em bônus hora, né? De cada trabalhador lá na colônia Nosso Lar. E esse bônus hora é bônus hora trabalhado mesmo. Não é bônus hora que eu sou amigo do ministro, amigo do superintendente, amigo do amigo do amigo, né? E que vai dar um jeitinho. Não tem nada disso. Nessas colônias espirituais que são governadas por benfeitores, o que rege é a meritocracia, né? Ou seja, o seu mérito real é que vai lhe render os bônus horas necessários que você poderá utilizá-los da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, eu imagino que se uma pessoa, se um espírito que se encontra lá na colônia Nosso Lar ou nas outras ou em outras colônias aqui próximas do nosso planeta, se um espírito adquiriu uma quantidade significativa de bônus horas e ele deseja encontrar com aquela que foi sua mãe na última reencarnação, e essa sua mãe se encontra em esferas mais elevadas, é possível que ele tenha adquirido o merecimento necessário para poder se encontrar, né? Para poder se encontrar com aquele espírito mais elevado, né? Uma premiação, né? Você está me falando uma coisa que eu me lembro do livro do Seu Sebastião, que nós comentamos há pouco tempo. Sim, que é o Vale dos Girassóis. Vale dos Girassóis. Em que ele relata nesse livro, numa visita que ele, em desdobramento, foi até lá, numa época que ele passou por um problema cardíaco e ficou em coma. Uma experiência de quase morte, e né? E ele foi levado pela espiritualidade, no plano espiritual, e ele visitou um local, uma cidade, no plano espiritual, e levaram-no para visitar uma universidade. E lá nessa universidade não tinha, o prédio não tinha portas de entrada. E ele então ficou meio preocupado, perguntando, mas como que os estudantes daí da espiritualidade entram para estudar? Ele falou, só aqueles que têm merecimento é que podem ultrapassar essa edificação e entrarem e saírem normalmente. Então a gente fazendo uma correlação com aqui, tem aqueles que compram gabarito aqui, aqueles que pagam para poder entrar numa universidade, e lá no plano espiritual não é assim. É só aquele que tem um mérito mesmo, que ele consegue um mérito real, né? Estar lá. E se o cara não é portador desse mérito real, as correntes magnéticas não lhe são próprias eles não entrarão, né? E agora, nós falamos em magnetismo, só para a gente desfechar, o Guilherme, e chamarmos um intervalo musical, né? Agora há pouco você comentou que será que nós vivemos na época de Jesus? Será que nós tivemos oportunidade de participar ou de ver alguns daqueles eventos, né, que ele propiciou, etc, etc? Eu lhe digo com certeza que não. Entendeu? Por quê? Pelo seguinte, porque toda pessoa que cruzou o seu olhar com o olhar do mestre, o olhar do mestre era de um magnetismo tão absurdamente profundo que essas pessoas que cruzaram seu olhar com o mestre, elas se sentiam tão profundamente atraídas por ele, que essas pessoas já se redimiram há muito tempo, entendeu? E certamente, Guilherme, não são espíritos que se encontram numa situação mais elevada e que, vamos dizer assim, não estão ou não têm necessidade de passar por determinadas dificuldades, determinadas frustrações, decepções que ainda, de nossa parte, ainda temos que enfrentá-las, né? E isso é um exemplo claro, um exemplo do Ananias. O Ananias foi aquele mesmo que o Paulo estava perseguindo, né? O Saulo, então Saulo de Tarso, estava perseguindo na cidade de Damasco, e às portas de Damasco, Saulo tem aquele encontro maravilhoso com o mestre, fica 3 dias cegos numa hospedaria lá em Damasco, e o mestre em sonho aparece para Ananias, e Ananias vai lá na hospedaria e restitui a visão a Saulo, né? E eles se abraçam, e Ananias mostra as anotações dos apóstolos, né? Que o Ananias tinha as anotações dos evangelhos, e essas anotações constituem as primeiras leituras do Saulo, né? Que agora havia se convertido em seguidor dos ensinos de Jesus, né? E o Ananias diz que ele se tornou cristão porque, por acaso, entre aspas, ele estava passando em Jerusalém nas festividades da Páscoa e ele foi ver o que estava acontecendo porque tinha uma pessoa que estava sendo crucificada. E num determinado momento, o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Ananias. E ele se sentiu tão profundamente atraído que ele foi ver quem que era aquele homem e a partir das informações que ele obteve, ele passou a segui-lo. Entendeu? Essa revelação está contida em Paulo e Estevão, que é a obra maior de Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. E também você está me remetendo a uma... Na verdade, você gerou uma outra dúvida, né? Quando a gente fala disso, então a gente pode pensar, por exemplo, que Judas, apesar de tudo que fez, né? A gente teve agora pouco, recentemente, ou seja, em 1970, se não me engano, na descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, uma das coisas que foram achadas foi o Evangelho segundo Judas. De Judas, né? Onde ele, inclusive, explica muita coisa, mas o mundo espiritual já nos conta, inclusive, que ele voltou como Joana d'Arc, coisas que eu particularmente aprendi muito também na entrevista com o Andrei. Com o Andrei. E eu fico me perguntando assim, então, mesmo aqueles romanos que estavam ali, que o crucificaram e que o chicotearam, e que também, provavelmente, já estão num nível de evolução espiritual maior do que o... Eu acredito que sim, viu? Guilherme, eu acredito que sim, porque eles tiveram um contato mais próximo com o mestre, né? E eles puderam partilhar daquele magnetismo, né? Tanto é que tem alguns centuriões, né? Que demonstraram a sua fé, né? Que levaram lá ele foi pedir para Jesus curar um filho do centurião, e Jesus fala, né? Que ele nunca viu uma fé tão grande, mesmo entre os filhos de Israel. Né? Uhum. E aí esse centurião fala: mestre, não é necessário que vás à minha morada, mas só o fato de você querer salvar o meu filho, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E assim se deu, né? E aí Jesus fala: nunca vi tamanha fé em Israel, e o seu filho será curado. E ele foi curado à distância, né? Pelo mestre, né? Lógico, né? Então, meu querido, eu acho que essa sua colocação, muitos dos romanos que cruzaram a caminhada de Jesus, eu tenho certeza que muitos já se redimiram, né, Cláudio? Muito bom. Bom, vamos fazer uma pausa musical e vamos escutar o cantor Flávio Venturini cantando a música Emmanuel. Emmanuel e eu. Então, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais e já caminhando aqui para a parte final do nosso programa, nós vamos fazer algumas observações ainda relativas à lei do progresso, com algumas questões que realmente tem provocado algumas reflexões no mundo atual, nos nossos dias, né? Então, o Kardec pergunta aos benfeitores, na questão 783: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí os benfeitores respondem assim: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, se nós nos acomodamos, ou se a sociedade, de maneira geral, se acomoda, lógico que Deus tem os seus meios de fazer avançar mais rapidamente ou sair desse comodismo esses povos que caminham para a estagnação. Pois não, Cláudio? Realmente, essa questão aí é importante, porque quando a gente observa a história da humanidade, a gente vê alguns acontecimentos que teve, principalmente no plano físico, em que fez com que homens mudassem o seu conceito com relação à fraternidade, à conquista de uma caridade com relação aos seus irmãos. Então vejam, se nós formos assim comparar, depois das guerras que ocorreram, a humanidade deu um passo um pouco maior. Agora, alguns se perguntam: mas Deus provoca algo assim, uma guerra? Não, não é Deus que provoca. São homens que, por interesses e por egoísmo e opiniões divergentes, e ainda por falta de um desenvolvimento moral, é que provocam isso. Mas daquele mal, Deus aproveita para que as coisas se transformem em uma situação melhor para a humanidade. Sem dúvida. A medicina, após essas guerras mundiais aí que ocorreram, de triste lembrança para todos nós, sem dúvida, a medicina teve um avanço fenomenal, né? Um avanço absurdo. Após a guerra da Coreia, após a guerra do Vietnã, né? Então, sem dúvida, contribuiu demais para o avanço da ciência médica e certamente outras ciências também das atividades humanas, né? Agora, esse comentário que você fez, Cláudio, nós vamos... O Kardec, ele faz essa abordagem, né? Que é assim, ó, não nesta questão, na outra que a gente vai abordar. Na questão 784, é uma questão que é mais atual, que nós fizemos o comentário, que está bem atualizada com os tempos que vivemos aqui, de algumas convulsões sociais que temos vivenciado aqui em nosso país, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então, Kardec pergunta assim para os benfeitores: a perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Né? A impressão que dá é isso. A impressão que dá é esta, né? Ou seja, tantas convulsões sociais que temos assistido, que a gente chega a duvidar, né, de que o ser humano seja um ser recuperável, né? Mas os benfeitores assim respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal. E dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha e só. É verdade, nós estamos observando isso, que agora você vê que a movimentação do Poder Judiciário com relação à opinião pública, à imprensa, o quanto tem batalhado para criar novas leis, que são leis humanas, mas para coibir os excessos que estão sendo, que ocorrem. Esses excessos, eles estão sendo demonstrados porque foram de manifestações, porque aqueles que ocorrem individualmente na sociedade, às vezes não fazem tanta comoção como dessas manifestações, e que forçam a sociedade a criar novos instrumentos e novas leis para coibir e para corrigir essas situações ainda divergentes. Novos mecanismos de controle, né, desses abusos, sem dúvida. Agora, o que nós temos observado, particularmente em nosso país, né, Cláudio, Guilherme e amigos ouvintes, é que o nosso país, ele já tem leis suficientes, talvez até em demasia, né? E o que ainda nos constrange e tem nos... a melhor constituição do mundo. Pois é. O que ainda nos constrange e nos confrange em nosso íntimo é não detectarmos a aplicação ou a aplicabilidade dessas leis, né? Porque tudo bem, né, as pessoas que são envolvidas nos mais variados crimes, elas têm todo o direito de defesa e eu acho que é justo que assim seja, que assim ocorra. Mas não a ponto de caminharmos para a impunidade com situações que infelizmente presenciamos no dia a dia, né? Mas a questão seguinte que Kardec nos coloca é assim: qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores respondem: os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Orgulho: eu sou o melhor, não importa o que você acha de mim, eu sou melhor. Egoísmo: eu, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Então, certamente, quando nós nos remetemos a uma mente certamente doente, como era a mente do espírito de Hitler, que habitava o corpo de Hitler, certamente nós não temos dificuldade em imaginar no seu mundo íntimo esse complexo psicológico de exacerbação do orgulho e do egoísmo que fez com que, naquela época, no final dos anos 30, tivesse origem essa Segunda Guerra, considerada Segunda Guerra Mundial, e tomara Deus permita que outras guerras com essas dimensões, e mesmo com dimensões menores, não mais ocorram em nosso planeta. A demonstração de egoísmo de Hitler foi tão assim, atroz. Atroz, que recentemente eu vi um documentário de que ele eliminou milhares, centenas de milhares de obras de arte. De doer, né? Ele quis só algumas mais famosas para serem canalizadas para o seu acervo pessoal. E as que eram de procedência de artistas e escultores e de origem judaica, ele quis que eliminasse todas. Uma completa arbitrariedade com relação ao entendimento de uma coisa que não tem nada a ver com uma divergência e um sentimento de preconceito. Que infelizmente são a manifestação da perversidade, né? Daquele espírito que se encontrava numa ignorância profunda, né? Queira Deus que os benfeitores espirituais o envolvam, o iluminem onde quer que ele se encontre, e que o espírito de Gandhi, que é um espírito de alta hierarquia, possa contribuir, como temos notícias, né, de que o Gandhi teria pedido para contribuir para o seu resgate, para a sua elevação, espiritual, e que a equipe de Gandhi e o próprio Gandhi possam contribuir para a sua iluminação, né? Bem, companheiros, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Ainda temos alguns comentários a fazer referente à lei do progresso, e certamente na próxima semana daremos continuidade a mais este encontro, que pretende ser um encontro fraterno, um encontro de troca de experiências, de troca de conhecimentos, baseados nos ensinos da doutrina espírita e, sobretudo, nas pesquisas que fazemos ao longo das semanas que se sucedem. Boa noite a todos, que os conceitos aqui expostos possam ser úteis para a caminhada evolutiva de cada um dos nossos estimados ouvintes. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos ouvintes. Que tenhamos uma boa noite de sono, de tranquilidade e uma boa semana. Boa noite a todos os ouvintes, a vocês, meus amigos, aqui também. E já que a gente está falando da lei do progresso, e já que momentos espirituais também é cultura, eu queria dizer que no dia 14 de fevereiro, que é o dia de hoje, no ano de 1946, o ENIAC, que foi o primeiro computador inteiramente eletrônico, foi introduzido na Universidade de Pensilvânia. Quanto ele pesava? Agora você vai me deixar em maus lençóis. Eu vou responder essa pergunta no próximo programa. Ou então eu edito na hora de fazer o podcast. E aqui está a edição. E a resposta, Marcelo, é que o ENIAC pesava 30 toneladas. Tinha 5 metros e meio de altura e quase 30 metros de comprimento. E ele ficava instalado em uma construção de 180 metros quadrados. Está aí a nossa resposta. Então, que todos tenham um bom restinho de noite, um fim de semana de muita paz, e nós nos encontramos novamente na próxima sexta-feira, às 10 horas, nos mesmos canais. Para encerrar, vamos ficar com a oração de São Francisco.